Fica de boa, deixa tudo pra lá. Toda vez que for preciso tem que recomeçar. Não pode ter medo de errar. Tudo de bom da vida tem que aproveitar. Muita força pra subir a ladeira. Sei que o povo luta, não é brincadeira. Fica ansioso pela sexta-feira, porque acorda cedo a semana inteira. Vou ligar pra quem me deixou recado. Vou chamar todo mundo que eu quero do lado. Aproveite o seu dia, faça desse dia o melhor dia da sua vida. Só por um momento esquece tudo, esquece tudo, esquece tudo. Agora pensa na sua vida, pensa no futuro, no futuro. Pensa no futuro. Tenha sua fé, a sua crença, seja sempre justo, sempre justo. Seja sempre justo com os amigos e a família, esteja sempre junto, sempre junto. Esteja sempre junto. O que importa é saúde, amor, prosperidade. Prosperidade, amor e prosperidade. Evolua seu espírito, nunca é tarde. Nunca é tarde, evolua, nunca é tarde. Se coloque no lugar do outro e vai melhorar. Vai melhorar, eu sei que vai melhorar. Amanhã é um novo dia, vamos recomeçar. Recomeçar, precisamos recomeçar. É sempre melhor conversar. Continua no seu foco, tem que se concentrar. Tanta coisa boa é só procurar. E o que você já tem, aprende a valorizar. Levanta da cadeira, faz um trampo que dê pra encher a carteira. Sacode a poeira, muitas vezes vai ter que varrer a sujeira. Sempre do lado merecedor, não importa o que seja, sempre faça com amor. Quero que seja um batalhador e depois mostre pro mundo que é vencedor. Momento esquece tudo, esquece tudo, esquece tudo. Agora pensa na sua vida, pensa no futuro, no futuro. Pensa no futuro. Tenha sua fé, a sua crença, seja sempre justo, sempre justo. Seja sempre justo com os amigos e a família, esteja sempre junto, sempre junto. Esteja sempre junto. O que importa é saúde, amor, prosperidade. Prosperidade, amor e prosperidade. Evolua seu espírito, nunca é tarde. Nunca é tarde, evolua, nunca é tarde. Se coloque no lugar do outro e vai melhorar. Vai melhorar, eu sei que vai melhorar. Amanhã é um novo dia, vamos recomeçar. Recomeçar, precisamos recomeçar.